a Jornal conectada com você. Rádio Jornal de Indaiatuba, ZYK 712, 1470 kHz, AM. Rádio Jornal, a autêntica voz de Indaiatuba, a sintonia da emoção.